E damos-lhe, acho que hoje as marchas, pela vossa colaboração todas, têm mais alma e têm evoluído também. Da parte da Câmara Municipal, tem havido também uma tentativa de melhorar ligeiramente em termos de investimento financeiro. Este ano vamos ter algumas bancadas para que as pessoas tenham possibilidades de assistirem noutras condições e vamos ter pelo menos 650 lugares que são e que serão montadas aqui umas bancadas para 650 lugares, mas há também um investimento maior na iluminação, não só no parque e também no LED e na realização das próprias marchas, do desfile das marchas, por isso há aqui um investimento muito forte da parte da Câmara Municipal. Porque consideramos esta uma das noites também, como eu disse, de uma importância fundamental e todo este investimento também é sobretudo de reconhecimento ao vosso trabalho, ao trabalho de todos os figurantes, ao trabalho das filarmónicas, das pessoas que desfilam, das costureiras, de todas as pessoas.